a linguagem do Sr. Nortier. Na casa de Villefort, 3 cômodos eram reservados ao seu pai, o velho Nortier. Sem qualquer movimento das pernas, dos braços e privado da fala, vivia da cama para uma cadeira de balanço. O velho senhor era o destinatário da carta enviada por Napoleão Bonaparte da Ilha de Elba, trazida pelo jovem marinheiro Edmond Dantès no navio Faraó e causadora de sua desgraça. Nortier só conseguia se comunicar movimentando as pálpebras, uma vez para dizer sim, 2 vezes para dizer não. Seu criado de quartos, Barois, era o responsável por seu bem-estar, mas a alegria do velho era sua neta Valentine, com quem mantinha uma forte ligação afetiva. Pelo olhar, a neta sabia se o avô estava contente ou contrariado. Quando necessário, pegava o dicionário e ia recitando letra por letra até conseguir formar palavras e frases conforme os sinais feitos pelo avô. Naquela manhã, Valentine entrou na sala e encontrou o velho sentado em sua cadeira com uma manta cobrindo-lhe as pernas. Ela havia chorado e seus olhos ainda estavam bastante vermelhos. "Meu avô, papai acaba de me prometer em casamento para Edouard de Château-Renaud. O senhor está de acordo?" O velho bateu as pálpebras por 2 vezes e repetiu o gesto como se quisesse reafirmar sua discordância. "Papai diz que, além de ser de boa estirpe, ele é muito rico, mas eu amo outro jovem que, embora não seja rico, é nobre de coração." Um sinal de interrogação pairou nos olhos expressivos do velho. Parecia querer saber quem era o eleito de sua neta. Ela adivinhou a pergunta. "Ele se chama Maximilian Morrel e é um jovem oficial. Seu pai é proprietário de um navio mercante e muito conhecido por sua honradez." Os olhos do velho brilharam intensamente. Fez um sinal na direção da biblioteca e a neta perguntou: "Quer o dicionário?" Ao seu sinal afirmativo, correu e voltou com um imenso volume. Foi um trabalho demorado, mas por fim a moça entendeu que o avô queria que chamasse um escrivão para fazer seu testamento. Villefort entrou na sala e, depois de saber da contrariedade ao casamento arranjado, falou rispidamente com o pai: "Valentine vai se casar com o duque Château-Renaud porque essa é minha vontade. Não me importa que o senhor se oponha. Sei que é inimigo do pai de Edouard, mas isso é coisa do passado e desejo um bom futuro para minha filha." O velho continuou com a fisionomia indecifrável e seu filho, num gesto arrogante, abandonou a sala. Valentine chorava silenciosamente, ajoelhada aos pés de seu querido e impotente avô. Quando levantou os olhos, viu um brilho quase de júbilo nos olhos do velho. "Tenha confiança em mim, minha criança. Seu velho avô irá salvá-la", dizia o olhar de Nortier. Naquela tarde, o velho fez seu testamento. Caso Valentine se casasse com o duque Château-Renaud, sua fortuna seria doada a um hospital. Se ela se casasse com o homem de sua escolha, herdaria todos os seus bens e títulos.